Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à Leitura em Dia. Estamos a abrir mais uma emissão. Hoje trazemos um autor sul-americano, seu nome Mempo Giardinelli, e chega-nos através do romance Final de Romance na Patagónia, e que foi premiado com o prémio Grandes Viajeros. A edição é da Quetzal. Isto das viagens adquiriu neste século XXI uma moda, um frenesi, como diz o outro, extraordinários. Por tudo e por nada, são comunidades de leitores à volta da viagem, são suplementos de jornais à volta da viagem, por tudo e por nada, no nosso dia-a-dia somos confrontados com grandes relatos de viagens. Por vezes até já cansa. De qualquer das formas, de tanto viajar, começamos pelo imaginário, começamos também a ficar cansados. Houve e há grandes construtores ou ficcionistas das viagens. Há figuras incontornáveis, James O'Hallan, que tem no coração do Borneo um dos grandes livros editados em Portugal de sempre, pouca gente o leu. Depois temos Kapuscinski e Bruce Chatwin, esse o homem que era aqui que queríamos chegar, o homem da Patagónia. A Patagónia de Chatwin é substancialmente diferente, ou por outra. A Patagónia de Mempo Giardinelli é completamente diferente da Patagónia de Chatwin e de Poltero, principalmente destes dois. Giardinelli é argentino, natural do norte da Argentina, do Chaco. É um homem, por razões políticas, foi obrigado a exilar-se no México durante 8 anos. De qualquer das formas, nas suas errâncias, também, como todos os outros, teve sempre o sonho de entrar pela Patagónia adentro. Está nos Estados Unidos, fruto desse exílio, e encontra um tio, Bob Giardinelli, que é um homem ligado à construção de aparelhos bucais para instrumentos também, de grandes músicos, Miles Davis, Duke Ellington, Stan Getz, de grandes orquestras, grandes maestros, o conhecem. Esse tio, Mempo vem a saber que é tio, irmão dessa figura, para ele também extraordinária, que era o próprio pai, que diz que tem um sonho na vida, que é a Patagónia. Mempo Giardinelli, com estas peças do puzzle, o que tem a Patagónia, que nem um argentino como ele é capaz de cativar. Então, em conversa com um amigo, que é professor na Universidade da Virgínia, decidem realmente ir e visitar a Patagónia. E é isto que ele nos mostra aqui, neste final de romance na Patagónia, e tudo a pretexto de um romance que ele próprio está a escrever. São duas narrativas aqui paralelas. Tem dois heróis, Vitório e Clélia, uma espécie de Bonnie and Clyde argentinos, que fogem da polícia e nesta fuga vão disparando a esmo à esquerda e à direita e matando alguns argentinos, alguns polícias, que não perdem a vontade de lhes deitar a mão. Eles seguem o caminho deste duo. Diz-se que no imaginário Bill the Kid e Sundance Kid também estiveram na Patagónia, e é com este caldo todo que Mempo Giardinelli nos faz viajar realmente pela Patagónia. Só que a Patagónia mítica, aquela Patagónia do imaginário, para Giardinelli não é nada disto. A Patagónia é vento, são cidades abandonadas, é miséria económica, fruto da ditadura argentina, fruto do abandono por parte da democracia argentina, é lixo, montanhas de lixo, salvo um caso ou outro muito raro de pequenas cidades na Patagónia imensa, são milhares e milhares de quilómetros de deserto, de vento, de areia, de pedras e de rochas. Giardinelli e o seu amigo vão até Rio Gallegos, no sul já da Patagónia, não conseguem chegar a Cabo Virgenes, chama-se assim, o limite antes do Cabo Horn e da Terra do Fogo, e depois aí decidem fazer o percurso ao contrário, em U, regressando pela famosa Estrada 40, que segue paralela aos Andes. E aí, nessa estrada 40, toda ela, que nos permite em flashback perceber o que é realmente a Patagónia. A Patagónia aqui serve para mostrar a Argentina, a literatura da Argentina, os grandes escritores argentinos, principalmente um escritor que que chama Robert Arlt, que é um homem que tem um pavor tremendo a esta Patagónia, endeusada, não se sabe bem porquê e por quem. A Patagónia realmente tem sítios extraordinários, a quem lá esteve. Viedma, por exemplo, é uma cidade extraordinária. Puerto Pirâmide e, principalmente, uma cidade lindíssima no Atlântico, que chama Comodoro Rivadavia, sensivelmente a meio do caminho, porque a vontade também não é muito mais do que ir para além disto. E de Buenos Aires já são uns bons milhares de quilómetros. No entanto, o que aqui fica é a lucidez de Mempo Giardinelli perceber que a miséria da Argentina é a miséria do poder político, que não foi capaz de perceber que a Patagónia poderia realmente ser esse paraíso que, pelo atavismo, pelo reacionarismo, por muita ideia pré-concebida em relação aos próprios indígenas desta região, foram incapazes de desenvolver um espaço realmente único que serviu e intrigou grandes homens como Fernão Magalhães, Francis Drake, Charles Darwin e até o próprio Bruce Chatwin, que foi capaz de escrever sobre uma coisa que não existe. É uma Patagónia que, pelo contrário, é campo de violência extrema, dos homicídios perfeitamente irracionais, e o preferível disto tudo, no lugar de ir à Patagónia, é realmente viajar em direção a Buenos Aires, aproveitar Buenos Aires, tudo o que ela, essa grande cidade, tem, e máximo dos máximos, Mendoza, já no sopé da Cordilheira dos Andes. Final do romance na Patagónia é um livro extraordinário, principalmente pelo outro romance que Mempo Giardinelli está a escrever, que é As Aventuras e Desventuras de um Casal Perdido, fruto de um amor proibido e de um amor também perdido. Estamos em presença de uma das grandes obras também já editadas este ano em Portugal. Tem um título genérico bastante curioso, chama-se Final de Romance na Patagónia, de Mempo Giardinelli. E recordamos, vencedor do prémio Grandes Viajeros, a edição é da Quetzal. Porque no canal também dedicamos tempo à religião, trazemos-lhe, com o padre Reginaldo Manzotti, o programa Hora da Misericórdia. Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venham ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Que mistérios escondem o rock e o indie? Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Para Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web é Néctar Sonoro. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Terças, 21:30, no Canal 1. Que Jô Soares, que não gosta de deixar seus entrevistados falarem, agora está começando a destratá-los. Primeira vítima foi Rony Von, que gravou o programa na Globo para falar de seu livro O Príncipe que Podia Ser Rei. Apesar de conhecer o apresentador há 48 anos, Jô Soares foi indelicado com ele, tratando-o com indiferença e rispidez em alguns momentos. Quem estava lá comentou que Jô deveria estar enciumado pelo fato de Rony ter sido ovacionado pela plateia várias vezes e muito bem recebido pela equipe de produção do programa. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Agora a gente pode entender melhor o motivo de ultimamente Bárbara Evans estar tão discretinha, quietinha e boazinha. Paolo Guerreiro, o namorado com quem a filha de Monique está namorando, está pegando pesado com ela. Para começar, proibiu terminantemente a moça de ficar postando fotos e expondo o relacionamento. Ele odeia esse tipo de exibicionismo e foi bem claro. Se ela continuasse se comportando como uma desesperada que quer mostrar a vida pessoal, igual a muitos famosos que a gente vê por aí, o namoro estaria acabado. No mundo da fama. Zé Ramalho chega aos 65 anos de idade. Para marcar a data, o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, divulgou um levantamento histórico sobre suas músicas de 2010 para cá. O resultado foi exposto em dois rankings, um com as músicas mais tocadas e outro com as obras mais regravadas. Ambos compreendem os segmentos casa de diversão, casa de festas, música ao vivo, rádios e shows. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Há quem diga nos bastidores do Pânico que Fernanda Lacerda anda confundindo as coisas e tem incorporado em tempo integral sua personagem mendigata. A moça que tem se destacado no programa como uma mendiga que pede dinheiro seminua nas ruas não está conseguindo separar a ficção da realidade. Dizem as más línguas que Fernanda tem mania de sensualizar nos bastidores, mesmo quando não está gravando. Ela fica fazendo caras e bocas como se fosse a mendigata. Será que em casa também é assim? Na última semana, o cantor Hudson deixou a clínica de reabilitação na qual ficou internado por 7 meses. Não demorou muito para ele voltar a sentir o prazer de frequentar os ensaios ao lado de seu irmão Edson. E falta pouco para o sertanejo voltar a se apresentar para o público. O primeiro show da dupla Edson e Hudson está marcado para 4 de novembro no Villa Country, em São Paulo. O repertório será composto por grandes sucessos da carreira dos irmãos e incluirá faixas do disco de Edson para Hudson. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar

sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos, o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria, um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Câncer. Rigor é também do seu signo de câncer. Os astros indicam que há indícios de ganhos através de herança. Aquela fase difícil que passou, graças a Deus, está quase chegando ao fim. Por essa razão, a paz e a felicidade vão reinar em seu coração. E para o amor, até a pessoa querida vai resolver, por definitivo, acertar os ponteiros. Sua cor é violeta e seu número de sorte é o 32. Leão. Irene Ravache é também do signo de Leão. Tudo que é interesse pessoal está sob boa guarda dos astros. Só é aconselhável não se indispor com vizinhos e parentes. Fique tranquilo, porque seus amigos irão te dar hoje muitas alegrias em termos sentimentais e financeiro. Sua cor é vermelha e seu número de sorte é o 34. Virgem. Tiago Rodrigues é também do seu signo de Virgem. Hoje você terá contatos excelentes, propiciando lucros e vantagens pessoais. Procure manter a calma em seu local de trabalho, porque os seus colegas o admiram muito. No amor, você poderá ter uma bela surpresa. Portanto, fique de olhos bem abertos. Sua cor é branca e seu número de sorte é o 5. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Às quintas, às 5 da manhã, Adriana Florea e Carlos Bonaparte apresentam um espaço singular no Canal 1. Feito a dois, o 5 Quintas é um programa em castelhano, juntando culturas e costumes de Portugal e da Roménia, com temas e músicas que vão fazer deste um programa bem ao seu gosto. 5 Quintas, às quintas-feiras, às 5 da manhã, com Adriana Florea e Carlos Bonaparte, no Canal 1. Libra. Sueli Franco é também do seu signo de Libra. Meu amigo, minha amiga, evite com a pessoa querida dramatizar suas reações diante de pequenos obstáculos para não minar o amor. O ambiente de trabalho está mais ou menos neutro no dia de hoje. Por essa razão, execute suas funções rotineiras e nada mais. Sua cor é amarelo-ouro e seu número de sorte é o 55. Escorpião. Mário Gomes é também do seu signo de Escorpião. Com a proteção dos astros, hoje você está muito charmoso, atraente e despertando corações. Mas para o seu bem amanhã, não brinque com sentimentos alheios. Quanto ao trabalho, você está muito indeciso. Olha, não fique assim, porque o que virá a acontecer será para o seu próprio bem. Sua cor é cinza e seu número de sorte é o 26. Sagitário. Walter Moda é também do seu signo de Sagitário. O dia está muito bom para as conquistas amorosas. Sendo assim, você deve esbanjar o seu charme para ter a seus pés a pessoa que ama. No trabalho, as coisas não são diferentes do lado sentimental. Hoje você poderá ter lucros através de amigo ou sócio. Sua cor é caramelo e seu número de sorte é o 18. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes.

direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, antes só do que divorciada. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. O Diógenes pediu a Glória em noivado e ela aceitou. E depois disso, apareceu o Armando, o ex-marido da Glória, pedindo que ela assinasse os papéis do divórcio. Mas ela surtou de vez, principalmente quando soube que o ex-marido não quer fazer a partilha dos bens. E coube ao Diógenes acalmar os ânimos e propor uma conciliação entre as partes. Quê? Não, Glória, eu te ajudo na conciliação com seu marido. Como é? Você vai me ajudar a me reconciliar com ele? Não, eu vou te ajudar a resolver essa questão sem apelar para a justiça, entendeu? Mas eu não quero isso, não. Eu quero sangue de Diógenes. Eu quero carnificina. Você não quer a sua parte na casa. Você quer apenas que ele perca dele. E isso não é óbvio? Ah, então você não precisa de um advogado, mas de um preparador físico. Volta aqui, Diógenes. Olha, eu sei que eu posso ser um pouco... Ditadora? Não é bem isso que eu tinha em mente? Ensandecida. Eu diria um pouco radical. Mas eu não acho que conciliação vá resolver o meu problema. E no que você está pensando, então? Não sei. Em ameaça mesmo. Chegar lá pro Armando e ameaçá-lo com uma bazuca, algo assim. E no que você está pensando e que não seja um crime, Glória? Aí você me pegou. Não está claro na sua cabecinha, mas conciliação é mais fácil para se chegar a um acordo, entendeu? E é disso que você precisa, de um acordo. E não de uma terceira guerra mundial. Tá bem, você me convenceu. O que a gente pode fazer então? Chamar o seu marido até aqui. Tico, tico, no fubá, no fubi, no fubá. Tico, tico, no fubá, ensaiando vocal. Tico, tico, no fubá, no fubi, no fubá. Tico, tico, no fubá, ensaiando vocal. Algumas horas mais tarde... Armando, o Diógenes te chamou aqui porque ele, na altura de meu noivo, me... Advogado, Glória. Mas você não é meu noivo? Também, mas aqui eu sou o seu advogado. Tudo bem. Armando, o Diógenes, meu advogado, e claro, meu noivo, está aqui para ver se dá um jeito nessa sua cabeça dura. Ah, agora eu tenho cabeça dura. E cara de pau, se quiser mais um elogio. Queria ficar com tudo pra você? Mas a casa é minha, comprada com meu dinheiro. Antes de mais nada, qual é o regime? Regime? Você acha que eu preciso de regime, Diógenes? Falo do regime de casamento, Glória. Se é comunhão total ou parcial de bens. Comunhão total, disso eu me lembro. Bom, se é assim, a Glória tem direito à metade da casa. Muito bem. Agora que está tudo resolvido, eu gostaria de dizer, Armando, estarei chegando na nossa casa às 9 da noite. O que você pretende fazer? E não está caro? Vou morar lá também. Com seu ex-marido? E com a minha noiva. Com seu ex-marido e com a noiva dele? Ora, Diógenes, se eu tenho direito à metade da casa, nada mais natural do que ficar na minha metade. Você pode vender a sua parte para ele, né? Não sei se eu quero dar esse gostinho para esse lolitômano. Lolitômano? Amante de lolitas. Se você quiser morar com os dois, muito bem. Nada de casamento entre a gente. Ai, Diógenes, você é sempre dramático. O que uma coisa tem a ver com a outra? E você ainda pergunta? Tá, tudo bem. Armando, eu refleti muito e decidi vender a minha metade da casa. Muito bem. E por quanto? R$1 milhão. Você ficou louca? Aquela casa vale, no máximo, 700 mil. Viu, Diógenes? Eu tentei. Ele é que não quer comprar. Se você continuar com birra, acaba o nosso noivado agora. Tá bem, Diógenes, tá bem. Armando, 500 mil. 300. 400. 320. 350. Ok, fechado.

Tinha engravatado, gente usando chinelo, adolescentes e senhores de idade. O café era coado direto no copo do cliente, com um mini coador. Fiquei observando todo aquele movimento, aquela água fervendo bem pertinho dos clientes, e perguntei para um dos rapazes que servia o café: "O senhor é o dono?" E ele respondeu: "Não, não, não. O dono é o senhor e todo mundo que está aí tomando café agora. Eu sou só um funcionário de vocês." E deu uma risada engraçada. Eu ri de volta e foi gostoso tomar o café. Quando voltei para o local do evento, agradeci ao meu cliente por ter me levado àquele lugar humilde e simples, mas com atendimento de alto nível. Nesse dia, eu cheguei à seguinte conclusão: o seu ponto pode não ser o melhor, o seu produto pode não ser o melhor, mas se o seu atendimento é incrível, você sempre terá clientes. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei, cheguei, cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com Bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com Bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia, Teologia da Libertação, que segue o método ver, julgar e agir. O momento do ver é a mediação socioanalítica. Trata-se inicialmente de conhecer a realidade conflitiva em que existem as grandes maiorias pobres e as minorias opulentas. O teólogo, neste momento do ver, utiliza as informações que lhe são fornecidas pelas ciências do social e do homem, como a política, a economia, a antropologia social. Não é, porém, qualquer tipo de ciência que ajuda a entender os mecanismos que geram a opressão e pobreza. A teologia da libertação, em vista de seu interesse libertador e partindo de sua opção pelos pobres, deu prioridade à tendência dialética em relação à funcionalista na análise da sociedade. É aí que ela percebe que a pobreza é produto de certo tipo de desenvolvimento desigual, em que os benefícios vão para as minorias ricas e os encargos e malefícios para as maiorias empobrecidas. Assim, a pobreza aparece com sua face de opressão no sentido político, com sua face de exploração no sentido econômico, com sua face de injustiça no sentido ético e com sua face de pecado no sentido teológico. O momento do julgar é a mediação hermenêutica. Uma vez feita a descodificação da realidade social, impõe-se uma leitura teológica com os recursos próprios da fé e das fontes da fé. Escritura, tradição, magistério, sensus fidelium. Trata-se de discernir a presença do pecado, a presença da opressão e dos frutos da graça, a libertação, que se verificam dentro da realidade, vista agora sob a luz da fé, da presença ou negação do desígnio de Deus. Entram aqui os estudos bíblicos, históricos e propriamente teológicos que mostram como a fé ajuda um compromisso com os pobres contra a sua pobreza na construção de uma sociedade não necessariamente rica, mas justa e fraterna. O momento do agir, mediação prático-pastoral, a ação da Igreja deve poder contribuir, com base em sua identidade específica, ao processo de libertação. Assim, a liturgia, a catequese, a formação de comunidades e o compromisso direto dos leigos em movimentos, partidos, grupos que querem mudanças transformadoras da estrutura da sociedade. Nesse sentido, podemos dizer que nenhum grupo da sociedade foi mais consequente do que os grupos da Igreja, sacerdotes, religiosos e leigos que decidiram viver em meio aos pobres e junto com eles lutar pela libertação. Fique com essa reflexão, que o Deus da vida nos abençoe. Fique também com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.